Bate um zap lá no Kev lá, fala pra ele ligar no Rig lá, mano, pra nós fazer um pião só os artistas. E aí, DJ? Só sequência de Holly Pointer em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô de jet na cidade. Hoje nós acelera forte, ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. É sequência de Holly em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô no jet na cidade. Hoje nós acelera e ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. Louco de universitário, eu tô com as universitárias. Hoje a resenha é privada dentro do AP na área. Falou que quer tá comigo, pá, teu perigo por perto. Se jogou, ficou facinho, tá com o coração aberto. Então vem novinha, se joga na minha. Tá pelada no meu quarto e hoje tá soltinha. Tá subindo e tá descendo hoje sem camisinha. Falando no meu ouvido que tá gamadinha. Vai, acelero minha 20, 20 mina numa goma. Esperando a quadrilha, rico novo, só tem maluqueiro chique. Vi ela dando xilique, comentando com as amigas. Patrocínio, bolsa da Louis Vuitton pras bandidas. Aquela de bunda grande anda sem calcinha. Na atitude de querer ser mais que alguém, tá de olho na G100. Só dinheiro que ela tá respirando. Então joga que ela desce do salto. Sobe na MG, quem diria uma nave tinha 1 milhão. Favelado, tá vendo a favela vencer. Hoje eu tô vivendo uma vida de patrão. Só sequência de role. Pegamos um carro forte, fumando um beck da sorte pra comemorar. Que mais tarde tem camarote, hoje sorte. Tá top pro ninho da praia, no refrão pra confirmar. Só sequência de Holly Pointer em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô de jet na cidade. Hoje nós acelera forte, ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. É sequência de Holly em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô no jet na cidade. Hoje nós acelera e ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. Não traz Zé Povim, traz um Perrier. De Meca de véi, então da GLE. Já transei por amor, tô pagando prazer. Terra da garoa, bem-vindo a SP. Vive bem, se diverte, jet life, preto chefe. Quem pedir emprego chato, hoje assino caro cheque. Vi outro mandando as letras, hoje nós só quer sorrir. As bebê ficando tonta, é bandido MC. Nós investe a renda forte pra fazer gostar de mim. Faz a pix ou até tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e nós leva a vida assim. Deixa a vida me levar. Só sequência de Holly Pointer em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô de jet na cidade. Hoje nós acelera forte, ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. É sequência de Holly em cima da pilantragem de Meca. Toda blindada, eu tô no jet na cidade. Hoje nós acelera e ela senta na maldade. Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. Mas chega assim na humildade, dando risada dos fraude. Que quer viver nossa vida de jet na comunidade. Os quatro vidro baixado, dando giro com os artistas. Mas a tatuete, cadê o semblante de maloqueiro? Mas não julga pelas vestes, porque nós só conta as notas. Tá rolando por aí o comentário das cacotas. Que nós tá cheio de dinheiro e ela vem mulher na jota. 5-7 boladão e eu só me te relatar. Que vem vários de perna quebrada, pulando na bala da ponte pra lá. Ponte pra cá, contumo os dedos, quer vir eu te fechar. Vem o Wig, vem o Kevin, o Bruninho pra somar. GP, orelha na linha, não para de me ligar. O Dila tá comigo e vocês podem acreditar. A nave tá entupida de bala e se cair no labirinto, nós vamos te fuzilar. Na Carlos Lacerda, 180 em cima da 1200, cara não vai me pegar. Tô muito veloz e não tem como reduzir. E biquei lá pro capão, os caras não vai me achar. Mas é mal criado desde a época dos bodes. De 150 já era rei do pinote. Quantas vezes deixei o zancanzinho na neurose. Mas tá com Jesus Cristo, nós não quer contar com a sorte. Artista bandido, perante as novinhas. Melzinho na carteira e a maldade na mente. Ela rebola, quer dar pra artista. Joga pros moleque loucona de entorpecente. Um drake dá trabalho pros coxinha. Em cima da nave, nós é os menor terrorista. Não vou parar não, vocês não intimidam. Já tô longe, hoje é festa dos artistas. Fui liberado do bote, da Francisco Morato. Parti pra norte, pra trombar meus aliados. Paguei o acerto e fui liberado. Agora é rolê com os aliados. Desde Holly Point, e os moleques é zica louco, não se esconde. Vende Holly Point, e os moleques é zica louco, não se esconde. O erro tá aí, ó, erra quem quer, quem não pode errar é nós, tá bom? Forte abraço.